nossas vidas. E a gente até recorda que todas as vezes que nós nos reunimos com o propósito de nos melhorarmos, após essa reunião, só a intenção e a vontade de nos ajuda a melhorar. Então nós teremos esta noite mais um desses momentos de luz sobre nossas consciências, desejosos de melhorar, de corrigir o que ainda insistimos em errar, mas sobretudo de entender essa mensagem consoladora, a mensagem espírita, a mensagem do Evangelho, a mensagem que nos evangeliza, evangeliza os espíritos desencarnados, e nos faz perceber a vida sobre uma outra ótica, sobre uma ótica espiritual, uma ótica racional, uma ótica científica. Ainda ontem nós estávamos na área do litoral, quando algumas pessoas informavam sobre um trágico acidente que havia, em que o acaso, a explicação, quase não se conseguia explicar. As pessoas, de repente, sofreram, foram no final de semana passada, sofreram um acidente fatal, e ali, naquele momento, tudo parou. Parou, materialmente falando, para aquelas vidas, que a gente fica imaginando, né? Mas, de repente, os corpos todos carbonizados, com a intensidade da dor, como é, de repente, uma sensação daquela, como, de repente, dizer que o nada apenas existiria, que as pessoas estavam sono profundo até despertar. Aí, várias interrogações, claro, nós pedimos, e sabemos que a ciência espiritual se faz presente em vários momentos, mas que, até para consolar os corações dos parentes, porque não é fácil a gente perder uma pessoa, e da forma que perdemos, é que podemos até aumentar a intensidade dos nossos momentos de fragilidade. Então nós abrimos esse parênteses para só recordar que os bons pensamentos auxiliam aqueles que partiam e aqueles que ficam, em muitas vezes, em situação tão ou mais angustiante que aqueles que desencarnaram. Desta noite, nós vamos ter esse momento de esclarecimento, como vocês estão vendo, o morrer de Jesus e o mundo espiritual. E as sextas-feiras, é bom recordar, nós estivemos juntos cedo, se Deus quiser estaremos juntos novamente, Deus quer, sempre Ele quer o nosso bem, nós estaremos juntos para darmos continuidade ao estudo do bem, do mal, do valor do Espírito. Nós vamos chamar Leira do Evangelho para esse início, e em seguida nós irá nos contemplar com a palestra O Reino de Jesus e o Mundo Espiritual. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de a gente se encontrar. Pedimos ao Espírito de Luz que a gente transmite, que a todos os nossos irmãos que estão usando uma palavra, e que o Espírito de Luz auxilie todos nós. E que os irmãos sejam iniciados a reunião da luz de Deus. Em nome de Deus, rogando ao lar, nós temos o Espírito que nos orienta para o bem, iniciamos com muita paz e harmonia os trabalhos dessa noite. Bem, onde duas ou três pessoas estarão na vida, lá nos estaremos. Gente, que a paz de Jesus esteja conosco agora. Eu me lembro, quando a gente estava estudando um pouco sobre a doutrina espírita, que era abril de 1857, quando Allan Kardec lançou a primeira edição do seu livro, O Livro dos Espíritos. E esse livro trouxe uma repercussão muito grande, porque ele trazia uma visão diferenciada de tudo aquilo que as potências religiosas da época ensinavam. Ele trazia uma visão de uma vida pós-túmulo, que as pessoas que nos precedem no túmulo e morrem, o convite morre antes de nós, eles podem retornar para conversar conosco, para nos incluir, para nos auxiliar, como também para nos prejudicar. Que todos nós temos uma missão, temos uma orientação, temos um desígnio nessa vida, que existe uma coisa chamada reencarnação, que faz com que cada um de nós assuma e resgate compromissos sequenciados dentro de uma caminhada eterna do Espírito, que por sinal é física e imortal, entre outras coisas. Alguns anos mais tarde, depois de enfrentar muitas dificuldades e muitas repercussões, o mesmo Allan Kardec, da mesma forma que lançou, que organizou e manifestou o Livro dos Espíritos, lança um outro livro chamado O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina de Acordo com a Espiritualidade. Nesse livro, O Céu e o Inferno, ele traz uma visão espetacularmente lógica e simples do que seria o céu e do que seria o inferno na visão espírita. Porque hoje é muito fácil, quando a gente fala o reino de Jesus, a gente se lembra das passagens evangélicas, a gente lembra que Jesus nos falava no evangelho, e a gente lembra que o reino de Jesus é o céu. E o céu é aquela coisa bonita que fica lá em cima, cheio de nuvem, azul por causa da refração dos raios ultravioleta, e a gente acha aquilo maravilhoso. Só que desde pequenininho, a gente foi doutrinado ou acostumado a acreditar que Deus morava lá em cima, no céu. Desde outras encarnações, desde séculos atrás, a gente recebeu essa informação. Só que aí Kardec faz uma pergunta muito lógica e muito coerente. Que a ciência nos prova que nós estamos em um planeta solto no universo. E que esse planeta gira assim e gira assim. Onde é em cima? Onde é embaixo? Onde é do lado? Aí alguém pode dizer, não, mas o céu é aquele espaço que está acima da Terra. Tudo bem, então o céu é ali, é ali, é ali, é lá no Japão. Céu vem com uma expressão latina chamada coelum. E coelum significa côncavo. Então, quando nós vemos que o céu, ele dá uma ideia de ser uma concha côncava, essa era a ideia que aquelas pessoas antigas que designaram esse nome nos trouxeram. A ideia de que ali em cima existia um lugar fixo, um lugar físico. Nós vamos encontrar várias definições de céu através da história. Para alguns, o céu é o local onde eles vão encontrar-se com seus deuses e viver em plena felicidade. Para outros, o céu é o lugar para onde eles vão passar o tempo e depois retornar para os seus corpos mumificados. Para outros ainda, o céu é um lugar de descanso eterno para aqueles que forem bons, porque aqueles que forem maus vão retornar para a terra sob a forma de animais e aí vão reaprender a caminhar. Para outros ainda, o céu é um local onde as pessoas que agiram bem nesta terra vão ter a honra e a felicidade de encarar e viver lado a lado com Deus para toda a eternidade. Uns vivem tocando harpa, outros tocando trombeta, e lá naquela situação maravilhosa que se chama das visões do céu. Existem ainda visões que nos dizem que o céu é um lugar para onde eu vou e vou ter muitas riquezas e 72 virgens, se eu conseguir matar meu inimigo. Existem céus de várias situações, mas na maioria das vezes nós vamos encontrar a definição de céu nas várias religiões que nós encontramos, nós vamos encontrar a definição de céu como sendo um local de felicidade, como sendo um local que nós vamos para usufruir das coisas boas. Tradicionalmente, nós vemos na visão cristã tradicional, por que eu chamo visão cristã tradicional? Porque existem outras visões cristãs, mas a maior parcela da cristandade ainda hoje é representada pela visão católica, pela Igreja Católica. Então a tradição da Igreja Católica diz que o céu é um local onde as pessoas boas As pessoas que não têm pecado, que não erraram, vão para lá ficar adorando Deus durante toda a eternidade. Isso deve ser um saco, diga-se de passagem. E que as pessoas que não foram nem tão boas, mas também não foram mais, elas vão para um lugar chamado purgatório, de onde, com reza, com missa, com uma série de paramentos, elas podem avançar ao céu, ou então ficar lá para sempre. E aí, aquelas pessoas que erraram, que não aprenderam a situação de Jesus, que não aprenderam os ensinamentos de Jesus, vão para um lugar chamado inferno. E aí é para sempre, a danação eterna, o sofrimento eterno. Existe aí uma segunda visão que está se tornando tradicional também hoje, é a visão dos protestantes, dos reformistas, daquelas pessoas que seguiram a reforma protestante que Martinho Lutero iniciou em 1530, se eu não me engano, e até hoje seguem com denominações variadas, que normalmente nós chamamos de evangélicos, mas como João Eduardo gosta também de utilizar, evangélicos, todos nós que seguimos o evangelho somos. Então, aquele que leu o evangelho é evangélico. Os protestantes, porque houve um protesto e Martinho Lutero, esse que teve a definição certa. E para eles, o céu ainda é um lugar de felicidade. Só que eles só vão para lá depois que vier o dia do juízo, depois que Jesus retornar. Até lá eles ficam dormindo, esperando Jesus retornar. E quando Jesus retornar, aqueles que forem escolhidos, aqueles que forem eleitos, vão subir ao céu. E os outros? Vão para o inferno. Mas eu, particularmente, e quando a gente começa a ler no capítulo 3 da primeira parte do livro Céu e Inferno de Allan Kardec, a gente vai ver que isso é uma visão muito egoísta, isso é uma visão muito mesquinha, porque se eu, que fui bom, acredito que eu mereço o céu, vou para o céu, mas o meu irmão, que não foi tão bom, ele vai para um lugar de sofrimento eterno, que Deus justo é esse? Que Deus bom é esse? Porque o filho desse Deus, chamado Jesus, ele disse que a gente deveria perdoar 70 vezes 7, usando uma simbologia da época, onde o número 7 era um número místico, um número mágico. Ou seja, que nós devemos perdoar infinitamente. E esse Deus não perdoa? Porque se o meu filho faz uma coisa errada, eu posso até ficar com raiva dele na hora, mas depois eu perdoo. E eu que sou imperfeito, sou cheio de falhas, perdoo um filho que erra? Quanto mais Deus, que é o nosso Pai amoroso, nosso Pai criador de tudo, será que Deus não perdoa a gente? Então essa visão tradicional não é a visão do Espiritismo. O Espiritismo tem uma visão diferenciada. O Espiritismo tem uma visão onde o céu é aquele lugar de felicidade, claro, mas onde também existe o perdão, onde existe a condição, a capacidade de nós nos melhorarmos e crescermos, atendendo aos ensinamentos de Jesus. E aí, antes de continuar, eu queria só lembrar, muitas vezes a gente fala do reino de Deus, do reino de Jesus, e coloca Jesus como um rei, em cima do trono, cercado da corte de anjos que estão ali tocando trombeta, defendendo aquelas legiões. Essa é a visão tradicionalista. Jesus, quando veio à Terra, quando ele se apresentou para a gente, ele não se apresentou como um rei. Ele não se apresentou como um homem de coroa. Ele podia ter feito isso. Ele falou que ele não podia ter nascido. Será que ele não podia ter nascido numa corte real? Na casa de Pilatos, na casa de Herodes, na casa de César? Será que ele não podia ter nascido filho de algum desses reis? Com certeza. Mas ele preferiu nascer filho de um carpinteiro. Ele preferiu nascer filho de uma pessoa do povo, humilde. E nos seus ensinamentos, nós vamos encontrar uma frase espetacular que diz o seguinte: o que for maior, seja o servidor de todos. Seja aquele que trabalhe mais por todos. Seja aquele que sirva, que auxilie, que ajude. Esse se tornará o maior. E foi isso que Jesus fez e que Jesus trabalha conosco no seu evangelho. Foi isso que ele nos ensinou, a ser o maior servindo, auxiliando. Porque Jesus nos preparou o caminho, mas ele não ficou sentado mandando as pessoas fazerem não. Ele foi o primeiro a fazer. Ele foi o primeiro a utilizar do seu ensinamento de auxílio. E uma vez, ele chegou para seus discípulos e disse a eles o seguinte: ide e pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Só que ele não parou ali. Ele continuou dizendo: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Quando ele faz isso, ele está colocando os seus discípulos como servidores e não como generais de um exército. Ele está colocando os seus discípulos como pessoas que vão servir o povo e não como pessoas que vão liderar uma revolução. Esse é um dos erros que nós colocamos. Nós começamos a perceber dessa forma que quando Jesus diz: é chegado, ide e pregai que é chegado o reino de Deus. Não é aquele reino com castelos, com reis, com rainhas, com corpos de anjos, com legiões, mas é o reino interior, dentro de nós, a transformação que nós precisamos passar espiritualmente para crescermos interiormente. E aí eu lembro também de uma pergunta que a gente pode fazer: onde é que fica o reino de Deus? Onde é que fica o reino de Jesus? Porque Jesus nos disse: meu reino não é deste mundo. Se o reino dele não é deste mundo, a gente pode compreender que ele não é da terra. Não é na terra, provavelmente. Porque hoje nós temos essa visão cósmica, nós percebemos que a terra é menos do que um grão de areia dentro do universo. Se a terra é menos do que um grão de areia, significa dizer que ela nem é o planeta mais desenvolvido, mas também não é o planeta menos desenvolvido. Não é aquele planeta de onde vai vir a salvação do universo, mas também não é o planeta onde está a escória do universo. E aí, a doutrina espírita vem nos lembrar, vem nos mostrar que existem diversos reinos e que esses reinos estão em vários locais, em vários lugares diferentes, desde os infinitamente pequenos, como os micróbios, como as bactérias, como os vírus, passando pelo fundo dos oceanos, os peixes, os mares, os tubarões, as baleias, as plantas, o reino das plantas, dos vegetais, os minerais, chegando aos animais. Todos esses são uma infinidade de reinos que estão dentro da Terra e onde a doutrina espírita vem nos explicar que o princípio espiritual passa por todos esses reinos, se melhorando, crescendo, se transformando, até chegar dentro do corpo humano, até chegar ao nível humano, onde nós vamos entender que, de acordo com a doutrina espírita, nós precisamos nos melhorar, nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir interiormente nos nossos sentimentos. Porque todos nós temos sentimentos bons, como também todos nós temos sentimentos ruins. E esses sentimentos necessitam de um trabalho incessante do bem, para que possam dar frutos, para que possam crescer. Hoje nós nos perguntamos: o que é a felicidade? E aprendemos com a doutrina espírita que a felicidade pode estar em qualquer lugar. Basta que nós estejamos bem. Tem uma mensagem dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz que a felicidade não é deste mundo. E aí eu até concordo com ele: a felicidade total não é deste mundo. Mas mais na frente da mensagem, ele vem dizendo que existem muitas pessoas que têm momentos felizes. Porque é isso que nós temos. Nós hoje somos capazes de ter momentos de tristeza, mas também somos capazes de ter momentos felizes. Me lembro agora de uma história de Chico Xavier, que Chico estava passando por uma dificuldade muito grande, um problema de saúde muito grande. E ele pediu ao Espírito de Bezerra de Menezes que pedisse a Maria de Nazaré, o Espírito Maria de Nazaré, que curasse, que o ajudasse, porque ele estava sofrendo muito. E aí Bezerra foi a Maria, conversou com ela através de Celina, sua enviada, e retornou para Chico com uma mensagem. E aí chega e perguntou, e ela disse alguma coisa para mim, se eu vou melhorar, se eu não vou, ela disse, ela falou uma palavra, você tem uma frase, e que essa frase serve para toda a sua vida. E aí, que frase é essa? E aí, Bezerra falou para Chico, isso passa. Tudo passa. O que é bom, passa. O que é ruim, também passa. A dor, passa. A tristeza, passa. A alegria, também passa. O amor também passa. O ódio passa. A fé passa. A única coisa que não passa, e aí Jesus nos diz, é Deus. Porque nós estamos transitoriamente mudando. Nós mudamos todos os dias. E todas essas experiências, nós temos em momentos de felicidade ou momentos de dor, que nós vamos ter mais momentos ou menos momentos de acordo com as nossas qualidades. Se nós tivermos mais qualidades, ou seja, se o nosso lado bom prevalecer, nós iremos ter mais momentos felizes. Se o nosso lado negativo prevalecer, nós iremos ter mais momentos de sofrimento. Mas isso faz parte do nosso aprendizado. Faz parte daquela situação que nós precisamos passar para chegarmos ao mundo espiritual e enfrentar as situações que nós precisamos passar lá. Porque existem situações que nós precisamos passar aqui, no mundo corporal. São as situações de prova. Mas também há situações que nós precisamos passar lá no mundo espiritual. São as situações de aprendizado, de esclarecimento, de melhora íntima. E aí nós voltamos para o mundo carnal, onde nós iremos verificar se realmente aprendemos aquilo ali. Nós iremos verificar se realmente conseguimos modificar a nossa centelha íntima. Por isso que muitas vezes nós verificamos dentro do mundo espiritual e perguntamos, o que é o mundo espiritual? O que é esse mundo espiritual que todo mundo fala tanto? E que há 2000 anos o Espírito Paulo disse que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E o que é essa nuvem de testemunhas? Hoje eu falava com o Júnior ali dentro, que nós nunca estamos sós. Por mais que nós imaginemos que eu esteja só em determinado local, mas ao meu redor está uma série de espíritos que andam comigo. E quem é que chama esses espíritos para andarem comigo? Sou eu. Aí a pessoa pode dizer, ah, não, mas eu não faço nada errado, eu não faço besteira, eu não estou fazendo nada de mal para a minha vida. Mas o que é que nós fizemos no nosso passado distante? Ou até o que é que nós fizemos no nosso passado recente? Aquilo que nós fazemos, tem aquele ditado que diz, né? Diz-me com quem anda que eu te direi quem és. A gente dentro do Espiritismo pode inverter isso aí. Diz-me quem tu és, e aí nós veremos com quem tu andas. Por quê? Porque se eu começo a fazer coisas erradas, eu vou ter uma série de testemunhas dessas que Paulo nos fala, que querem também me praticar e se aproveitar da minha energia. Então, quando eu estiver fumando, eles vão fumar comigo, quando eu estiver bebendo, eles vão beber comigo, quando eu estiver fazendo determinada situação, eles vão estar ali fazendo aquilo comigo, porque eles querem sentir aquela energia. E muitas vezes, quando eu paro de fazer determinadas situações erradas, eles ainda continuam comigo por um determinado tempo, que pode ser maior ou menor. E nesse momento é onde nós, humanos, ainda imperfeitos, vamos ver como nós somos resistentes. Vamos ver como é que realmente nós aprendemos a lição. Porque não é fácil para uma pessoa que gosta de beber, de repente para de beber, e vem o espírito que ajuda ele e diz, olha, eu quero tomar vinho, eu quero tomar cerveja, vamos beber, vamos beber. E a pessoa resiste aquilo ali. Não é fácil. Não é fácil uma pessoa que é viciada em sexo, que é viciada em drogas, parar com aquele vício e chegar o espírito junto dele porque quer sugar a energia, porque ele quer usufruir, vampirizar a energia daquela pessoa que pratica sexo, que bebe, que fuma droga, que faz isso e aquilo outro. E ele chega para a pessoa e influencia para o mal. E não é fácil resistir. Esse é uma das partes do mundo espiritual. Mas também tem aquela outra parte, também tem a parte boa. Tem aquela parte do nosso querido Espírito Protetor, Anjo Guardião, Anjo da Guarda, Guia Espiritual, Mentor, como quer que chame, que ele chega para a gente e diz, vamos orar, vamos dar as mãos que fortalecer a sua vontade, Vamos trabalhar juntos para que você possa vencer esses erros. E quando a gente está no caminho de ascensão, quando a gente está crescendo, quando a gente está vibrando já numa faixa melhor, Ele nos indica o que fazer e nós conseguimos sentir aquela presença gostosa, aquela presença boa, aquela presença esclarecedora junto de nós, porque Ele nos quer bem. Então, o mundo espiritual, como também o mundo carnal, existem pessoas dos dois jeitos. Existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Existem espíritos que querem nos ajudar. Existem espíritos que querem nos prejudicar. E para isso, nós precisamos entender como funciona o mundo espiritual. Existe um livro chamado Cidade no Além, e ele é de uma senhora chamada Igorina Cunha, que ela faz junto com Chico Xavier, e ele nos dá detalhes, tanto da cidade do nosso lar, quanto das regiões umbralinas. E o umbral é uma das partes que faz parte desse mundo espiritual. Aí alguém pergunta, mas poxa, tu vai começar a falar do mundo espiritual, tu começa logo do umbral, porque é a parte mais negativa, é a parte mais sofrimento, é a parte daquela que todo mundo tem medo, mas é exatamente por isso, porque a nossa primitividade está aí. Eu gosto muito de dizer, e as pessoas às vezes até não concordam, elas ficam chateadas, mas eu digo sempre, eu digo, olha, se a gente não vem do umbral, a gente vai para lá. Porque todos nós aqui, no nosso passado, já fomos bárbaros, já fomos guerreiros, já matamos, já trucidamos, já estupramos, já bebemos, já nos suicidamos. Todos nós já passamos por essas experiências, diversas vezes. E não imagina que a gente tenha um passado bonzinho, não. Minha mãe, que está lá em casa, guardadinha, santa, que me adora tanto, ela também no passado já teve muito sofrimento e muita dor. Ela também já foi a causa de muito sofrimento e muita dor. E aí, quando nós temos essa situação, esse sentimento, essa negatividade dentro da gente, nós somos atraídos para uma região que André Luiz, no seu livro Nosso Lar, datado de 1945, ele chamou de umbral. O umbral, segundo André Luiz, é o local aonde nós vamos para eliminar, tá certo? Para esgotar os resíduos mentais. É uma frase muito bonita de André Luiz, esgotar os resíduos mentais. Mas o que são esses resíduos? Primeiro, se a gente sabe que o local, que o umbral é um local de sofrimento, a gente pode imaginar que esses resíduos sejam resíduos negativos. Então, o que é que me atrai para o umbral enquanto espírito? O apego excessivo à matéria, o apego excessivo aos vícios, à droga, ao sexo, ao fumo, à bebida, o apego excessivo a pessoas, querendo ser dono de pessoas, a raiva, o ódio, o sentimento de vingança, todos esses sentimentos negativos geram em nós uma psicosfera, ou seja, uma atmosfera psíquica, um nível de pensamento que vai nos ligar a essas regiões umbralinas, de onde nós, segundo André Luiz, não sairemos até que nós esgotemos essas energias negativas, ou seja, até que nós acordemos e pensamos e realizamos um dia, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou fazendo isso? Isso está errado. E aí, nesse momento, nos conta André Luiz, ninguém deixa de ser auxiliado. Todos nós só permanecemos dentro do umbral o tempo necessário. O tempo que é necessário para que nós percebamos o erro que nós estamos cometendo e, através dessa percepção do erro, nós queiramos ser ajudados. Porque tem muita gente dentro do umbral que está numa região de sofrimento, mas não quer ser ajudado. Porque são líderes de grupos, ficam prazer naquilo ali, sentem prazer em machucar os outros, sentem prazer em ver as pessoas sofrendo. Existem espíritos desse nível dentro do umbral. Mas também existem espíritos que estão lá em sofrimento para que eles possam extinguir as necessidades que ele ainda tem. Dentro do umbral, nós também vamos encontrar missionários, nós também vamos encontrar locais de socorro para que aquelas pessoas que estão ali naquele momento possam ser auxiliadas dentro de suas necessidades. Um pouco dentro desse desenho que fica no livro Cidade no Além, que eu acredito até que a gente tenha ele aí, Igorina nos mostra as camadas espirituais da Terra. E eu não sei se dá para vocês verem aí, mas são sete camadas a partir da crosta da terra. São sete camadas espirituais. Nosso lar, a cidade do nosso lar e a maioria das colônias espirituais fica na quarta camada dessas esferas terrestres. A crosta da terra é a primeira camada, é onde nós estamos dentro da crosta da terra, no corpo físico. Existe aquela região marrom ali, vocês estão dando para vocês verem aí, tem aquela região marrom ali que é o umbral grosso, que é onde há o maior índice de sofrimento dentro do umbral, é o umbral grosso. Existe aquela terceira camada que tem umas bolinhas dentro, um desenho dentro, que é onde ficam as estações de socorro, ou seja, os espíritos que são resgatados dentro do umbral grosso, são levados para aquelas estações de socorro, que ficam na terceira camada. E depois, quando eles estão bem melhor, eles vão para as colônias espirituais, onde nosso lar é uma dessas colônias espirituais, Alvorada Nova é outra colônia espiritual. E nessas colônias espirituais, nós temos espíritos que estão trabalhando pelo nosso bem, trabalhando pelo nosso crescimento, nos auxiliando. Como é que eles podem fazer isso? Como é que esses espíritos podem trabalhar isso? Esse é um desenho da cidade de nosso lar, feito por Eibolina Cunha, que está nesse livro Cabo Além. E esse desenho ele deve ter sido feito por volta da época de 1960, 1950. E nessa época, nosso lar era uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, segundo diz André Luiz. Então aqui nós vemos, são ruas, aquilo ali está alameda de menos. Esse é o prédio principal, o prédio da governadoria. Cada ponta dessa estrela, ela representa um ministério. E lá tem um prédio principal do ministério, onde ficam vários espíritos trabalhando. Então, temos o Ministério da União Divina, do Esclarecimento, Elevação, Comunicação e Regeneração. E são prédios, imaginem, como se fossem assim, departamentos, repartições e um governo. E aqueles prédios ficam trabalhando pessoas lá, próprias, preparando e organizando as reencarnações, as comunicações, o desenvolvimento de tecnologias, o auxílio às pessoas que estão aqui, o merecimento de cada um, os resgates dentro das regiões umbralinas. Tudo isso nós vemos dentro dessas colônias. Hoje, de acordo com o espírito do Dr. Inácio, através do médium... Carlos Barcelos, Dr. Inácio diz que nosso lar hoje é uma metrópole com mais de 10 milhões de habitantes. Então significa dizer que isso que nós vemos aí está bastante atrasado, né? Porque ela ainda é 1,5 milhão, está muito pequeno, estamos retomando. Mas nosso lar foi uma colônia criada por espíritos em 1600, no ano de 1600, aqui no Brasil, e fica, de acordo com André Luiz, em cima da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos várias colônias e nos esclarece a espiritualidade que para cada cidade grande, para cada metrópole, nós temos uma colônia. Para cada cidade pequena, vamos dizer, tipo Palmares, nós temos um posto de serviço. E para cada cidade menorzinha, eles têm alguns locais de atendimento, mas vão ser recolhidos para os postos de serviço que ficam nas cidades próximas. Nas colônias, nós muitas vezes não imaginamos como seja o mundo espiritual. Mas nas colônias nós temos prédios, nós temos hospitais, escolas, bibliotecas, tudo isso que nós temos aqui, nós temos lá, só que de uma forma muito mais organizada, de uma forma muito mais positiva, muito mais preparada. Por quê? Nos esclarece também a espiritualidade que nós, aqui na Terra, somos uma cópia do mundo espiritual. Nós somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, o que nós conhecemos aqui, muitas vezes, vem da espiritualidade. Para que vocês tenham uma ideia, no mundo espiritual, nós temos sete camadas, né? Existem várias camadas, as primeiras três camadas são dos umbrais, a quarta camada é um umbral mais leve, onde ficam as colônias, a quinta camada é uma camada, segundo o Espírito André Luiz, de colônias específicas em desenvolvimento de arte, cultura e tecnologia. Então, a maioria desses grandes cientistas que nós vemos hoje desenvolvendo várias descobertas, como cura de doenças, como tecnologia de comunicação, como inventos científicos da área de medicina e uma série de outros, esses inventos são idealizados e muitas vezes acompanhados por cientistas do mundo espiritual. Esses cientistas, entre aspas, do mundo espiritual, que são espíritos que estão ali para auxiliar aquelas pessoas, vêm desenvolvendo o seu trabalho para o bem da humanidade. E utilizam-se de um cidadão específico, ou de mais de um ao redor do mundo, para que possam ser desenvolvidos aquela tecnologia para o bem da humanidade. Só que a gente, como é humano, e a gente como é imperfeito, na maioria das vezes a gente faz o quê? A gente inventa um negócio e vende para ganhar dinheiro. A gente dá para quem vai pagar mais. Inventa-se um remédio e começa a cobrar milhares de dólares pela cura de uma doença que aflige o mundo. Esse é um grande problema nosso, da humanidade. Mas a espiritualidade verifica isso e sabe que nós precisamos de auxílio. Como ela sabe que nós precisamos de auxílio, ela continua nos auxiliando, até que nós, seres humanos ainda normais e com imperfeições, porque isso é normal dentro de nós, consigamos atingir um nível moral, um nível de consciência espiritual, que permita que nós deixemos de pensar mais no ganho individual e passemos a pensar mais na coletividade. Mas até lá, a gente ainda tem que trabalhar um pouquinho. Existem regiões espirituais, onde muita gente chama de regiões celestes. São aquelas regiões onde mais acima, a sexta e a sétima camada da esfera terrestre, que recebem o nome de camada do amor fraterno universal e camada das diretrizes do planeta, elas são locais, são camadas onde já não existe o sofrimento. Já não existe a presença de espíritos ainda imperfeitos ou semi-perfeitos como somos nós. Por quê? Essa camada do amor fraterno universal, ela é repleta de colônias e cidades onde aqueles espíritos só fazem vibrar pelo bem da Terra. Eles emitem radiações, energias diariamente pelo bem da Terra. Por isso chama-se camada do amor fraterno universal. Estão vibrando diretamente para a Terra como um todo, para que ela possa receber aquela energia e ser trabalhada. E existe a camada das diretrizes do planeta, ou seja, a camada onde os dirigentes maiores, entre eles Jesus e os seus auxiliares, ele trabalha nos orientando, nos trabalhando, nos auxiliando diretamente lá de cima. É uma camada onde nós, como espíritos, não pensamos nunca em chegar, nem tão cedo. Talvez o espírito da dimensão de Bezerra de Menezes possa ir lá como visitante, mas nem Bezerra de Menezes, que é um espírito que já foi chamado para pular de órgão, ele é um espírito que pode chegar nessa camada e ficar lá como trabalhador, porque é uma camada reservada a espíritos quase totalmente puros, camadas já de espíritos altamente desenvolvidos. Por isso, que a gente, às vezes a gente se pergunta, né? Como é que a gente pode fazer para chegar nesse estágio? Como é que a gente pode fazer para chegar, a merecer chegar num estágio desse? E aí a gente se lembra que Jesus deixou esse recado para a gente há 2 milhões. Quando ele veio, a gente se esquece. Quando ele diz, tem 3 passagens do Evangelho que eu acho espetaculares nesse sentido. Ele chega para a gente e diz, olha, buscai primeiro as coisas do céu. E todo o resto vai ser acrescentado por misericórdia divina. O que é buscar as coisas do céu? É trabalhar de acordo com as instruções dos bons espíritos. Trabalhar de acordo com os ensinamentos de Jesus. E quando nós fazemos isso, automaticamente nós estamos trazendo para nós, a boa sintonia. Mais tarde, Jesus vem e fala para a gente, aprendei de mim, que sou manso e humilde. E aí nós temos orgulho, temos egoísmo, nós não queremos admitir quando erramos, nós não queremos pedir perdão, mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Para que nós cheguemos a esse nível, a essa situação, nós precisamos trabalhar o nosso interior, aonde nós vamos despertar o pedacinho de Deus que existe dentro de nós, porque Jesus nos ensinou. E aí muitas vezes a gente pergunta, mas como é que a gente pode fazer isso? E aí Jesus também disse para a gente, ele diz, seja humilde como uma criança. Aí muitas vezes eu lia isso e não entendia. Por que ele mandava ser humilde como uma criança? Hoje, nós temos uma criança como sendo o símbolo da pureza. A gente só sendo puro, a gente vai chegar no reino dos céus. Aí eu fui mais além, eu peguei e comecei a parar para analisar. Eu vi que uma criança, ela é humilde. Primeiro que ela é humilde. Por que ela é humilde? Porque ela sabe que precisa de alguém para cuidar dela. Normalmente é o pai ou a mãe. Então, o que nós precisamos ser humildes. Nós precisamos saber que precisamos de Deus, precisamos do nosso Pai, precisamos do nosso irmão mais velho, Jesus. Mas também precisamos ser verdadeiros. Precisamos pensar verdadeiramente, sentir verdadeiramente. Precisamos ter o sentimento da verdade, da pureza, da franqueza dentro de nós, para que nós não andemos em mentira, não andemos em engano, não andemos em deslizes, porque isso também nós temos dentro da criança. Nós precisamos viver o presente. Você já viu criança preocupada com o que ele vai comer depois de amanhã? Ou com o que foi que comeu ontem, com se ela vai ter roupa para vestir amanhã, ou se ela vai ter casa para morar daqui a 2 anos. Não se preocupe com isso, a criança. A criança vive o dia de hoje. E isso nós precisamos aprender com as crianças. Precisamos aprender a dar valor ao que nós temos hoje. Aí alguém pode dizer, João está dizendo para a gente deixar de pensar no futuro, deixar de se precaver, deixar de trabalhar, deixar não. Não estou dizendo isso, estou dizendo que nós precisamos aprender a dar valor ao que nós temos hoje. Sem exagerar a preocupação com o futuro. Alguém pode dizer, mas daqui a 5 anos eu quero ter tal emprego que eu ganho 3 vezes mais. Ótimo. Todos nós devemos ampliar isso. Melhoria profissional é espetacular. Mas a gente não pode esquecer do que nós temos hoje em detrimento disso. Eu não vou me passar para ficar isolado da minha família, dos meus amigos, isolado do meu grupo social. Eu não vou começar a ficar neurótico com aquele pensamento que eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar mais. E esquecer os valores emocionais, os valores afetivos, os valores espirituais, os valores de companhia que nós precisamos hoje, amanhã e sempre. Porque pode acontecer, como eu já vi acontecer com muita gente, que daqui a 5 anos o cara está na empresa e ganha 3 vezes mais. Mas ele perdeu a esposa, o filho, o pai, a mãe, o filho no caminho. E aí essas pessoas começam a fazer falta mais para frente. As crianças não guardam mágoa. Criança não guarda rancor. Criança não tem raiva de ninguém. Eu vejo até quando meu menino era menor e ainda hoje, a gente briga com ele, às vezes bota ele de castigo e tal, ele fica chateado na hora e depois ele já está abraçando e beijando. A gente precisa aprender a ser assim. A gente precisa aprender a liberar os nossos sentimentos. Sentiu raiva? Tá certo. Sentiu, passou, deixa pra lá. Vai lá e dá um abraço pro seu irmão, pede desculpa, desculpa ele. Aprendemos, nós precisamos aprender a ser verdadeiros nesse sentido, porque essa é a verdadeira fraternidade. Não adianta eu guardar dentro de mim aquele sentimento de raiva de fulano, de ciclano, porque fulano e ciclano não está nem aí para mim. Esse sentimento vai estar fazendo mal para mim. Esse sentimento vai estar fazendo mal dentro do meu coração. E aí a gente começa a ter aquelas doenças que são de origem psicológica, que hoje a ciência já diz que existem, mas o Espiritismo vem falando disso há 150 anos. Então nós precisamos aprender a ser como as crianças. Não guardar rancor, não guardar mal. Ser simples na lógica. A criança quando gosta, gosta. A criança quando não gosta, não gosta. A gente muitas vezes faz que gosta de uma coisa para agradar o fulano, ou para agradar o cidrano. Ou finge que não gosta para ficar bem com a sociedade, porque não é na moda, também não gosta, mas deixa que eu gosto. A gente tem que aprender a ser verdadeiro conosco mesmo. Os nossos sentimentos precisam ser respeitados, porque eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo, eu preciso me dar valor. Não é esse valor de dizer eu sou o melhor, não, mas é o valor de dizer eu tenho meu gosto, eu tenho minha vontade, eu tenho minha verdade, eu acredito nisso, eu acredito naquele outro. Eu não vou me forçar a fazer nada que eu não queira, porque assim eu não estarei sendo verdadeiro comigo mesmo. Mas acima de tudo, uma coisa que as crianças têm e que nós também precisamos é orientação. E nós, como pais, recebemos crianças para orientar. Nós, como pais, recebemos crianças para ensinar o que é bom, o que é certo, o que é melhor, o que é moral. Como nós, que somos crianças também, recebemos essas orientações do nosso irmão mais velho, Jesus. Ele veio nos ensinar o bom, o bem, o certo, o correto, o melhor para as nossas vidas. Mas como crianças também, nós somos pimentas e muitas vezes não fazemos. Muitas vezes nós não chegamos dentro de uma sintonia espiritual que nós precisamos. Uma sintonia espiritual que nós precisamos para poder crescermos. Dentro dessa análise de hoje, nós começamos a ver E para que nós adentremos o reino de Jesus, nós não precisamos ir para lugar nenhum fora da terra. Porque o reino de Jesus não está fora da terra. O reino de Jesus está dentro de cada um de nós. O reino de Jesus é o reino do amor, o reino da felicidade, o reino da paz, o reino do trabalho pelo próximo. E nós precisamos ter essa sintonia espiritual com o que há de melhor para sentirmos. Porque eu vou fazer uma pergunta a vocês e eu mesmo vou responder. É preciso que nós tenhamos alguma coisa extra para sermos felizes? Ou para sermos felizes, nós precisamos estar em paz conosco mesmo, de bem com a vida, de bem com a nossa família, sem grandes preocupações? Eu acredito que a felicidade mora dentro das coisas simples, que a felicidade mora dentro de cada um de nós, mora em nossos corações, como diz dentro do céu e do inferno, capítulo 3 da primeira parte, nós vamos encontrar dizendo que existem situações do plano espiritual que muitas pessoas não estão preparadas para compreender aqui na Terra. Mas existem aquelas que estão. E há aquelas que estão, essas situações, essas recompensas do plano espiritual, elas retornam, elas vêm, elas chegam até nós. E nesse momento, nós somos felizes. E eu tenho certeza que uma pessoa que esteja feliz em si, se sentindo bem, porque auxilia seu próximo, porque trabalha com amor, porque tem respeito à vida, porque se respeita e respeita aqueles que estão consigo, porque tem o necessário à sua vida, tem o necessário à sua vida, sem ter um supérfluo. Essa pessoa está bem, essa pessoa está feliz, essa pessoa, com certeza, como dizem por aí, está num pedacinho do céu. Quando a gente está muito bem, a gente diz, eu estou vivendo um pedacinho do céu. O céu que nós tanto almejamos e que achamos que está tão distante, porque é interessante como as pessoas usam as coisas ao pé da letra. Jesus, quando ensinou a gente a orar, e quando ele falava para a gente sobre Deus, ele dizia, Pai nosso que estás nos céus. Aí a gente, naquela época, há 2 mil anos atrás, não tinha conhecido o céu ainda. O céu foi uma situação simbólica que Jesus criou, porque era impossível da gente alcançar, era muito difícil, era extrema dificuldade, a simbologia. Hoje, a ciência já provou que depois do céu tem muita coisa, tem muitos planetas, muitos galáxias, muita vida. E nós perdemos a noção de onde fica o céu. Mas a gente imagina, ainda que é lá em cima, mas deixa que quanto mais para fora nós caminharmos, mais nós nos perdemos do caminho do céu, que é o caminho de nós mesmos, o caminho dentro do nosso coração. Por isso que a doutrina espírita vem trabalhando o autoconhecimento, vem trabalhando a oportunidade de nós sabermos aquilo que temos dentro de nós, para que dentro de nós nós encontremos forças para vencer os nossos erros e para fortalecer os nossos acertos. Porque quanto mais nós fortalecermos os nossos acertos, mais nós estaremos seguindo em frente para o caminho de um mundo melhor, de uma felicidade maior. Mas quanto mais nós cedermos aos nossos erros, quanto mais nós ainda cairmos no instinto primitivo que os vícios nos trazem, nós estaremos prejudicando cada vez mais a nossa situação. Hoje, eu me lembrei, quando eu estava estudando, eu me lembrei de uma frase de João Paulo II, um papa católico, mas foi uma das pessoas que mais trabalhou pela paz nesses últimos, talvez, 50 ou 60 anos. Ele, no dia 29 de agosto de 1999, declarou em um jornal que o céu e o inferno eram estados de espírito, que ele não era um local determinado em uma região espacial, mas que eram estados de espírito. E eu tenho certeza que esse homem foi muito inspirado para dizer isso nesse momento, porque é uma declaração muito violenta, vindo de um papa católico, dizer que não existe um local chamado céu, nem um local chamado inferno, mas que isso, cada um deles, está dentro de nós. E aí hoje, depois de conhecer a doutrina espírita, depois de trabalhar um pouco em cima disso, depois de aprender cada vez mais, a gente começa a perceber que o papo estava certo. Que Kardec vinha nos dizendo isso há algum tempo. Que dentro da doutrina espírita nós aprendemos exatamente isso. Que o céu e o inferno são estados de espírito, são estados mentais. Depende da nossa situação interior. Por isso que Jesus, há 2000 anos, chegou para a gente e disse: eu vos dou a minha paz. Porque a paz é uma coisa difícil de se dar. Como também a paz é uma coisa difícil de se conseguir. Mas a paz de Jesus é diferente da paz que nós temos no mundo hoje. Porque a paz do mundo é aquela paz que diz assim: olha, eu tenho tal poderio bélico e você tem tal poderio bélico. A gente não se ataca e fica tudo beleza. Está todo mundo em paz. É a paz do medo, é a paz negativa. Mas Jesus dava uma paz, transmitia uma paz que vinha do profundo de cada um de nós. Ele transmitia uma paz que era o conhecimento do bom proceder, o conhecimento dos bons ensinamentos, o conhecimento daquela sensação que nos dá tranquilidade de fechar os olhos à noite, sabendo que nós fizemos algo de bom. Como também de abrir os olhos de manhã, sabendo que nós vamos buscar melhorar cada vez mais. E aí, cada um pode sentir o céu dentro de si. Cada um pode sentir o céu dentro do seu coração, mas aprofundar-se cada vez mais. E aí Deus é tão bom com a gente que Ele nos dá uma consciência e uma sabedoria de que nós, cada vez mais que melhoramos, cada vez mais que nós subimos de mundo, cada vez mais que o nosso espírito se depura, nós vamos melhorando de mundo e nesses próximos mundos nós não teremos tanto sofrimento. Imagina hoje se de repente nós pudéssemos viver em um mundo onde não houvessem guerras, onde não houvessem doenças, onde não houvesse pobreza, onde não houvesse tristeza. Só viver nesse mundo já vai ser um paraíso. Mas não é esse o nosso paraíso ainda. O paraíso, o céu que nós desejamos, ainda é muito mais profundo. Mas nós aprendemos que, a partir do momento que nós vamos nos melhorando, e a doutrina espírita vai nos esclarecendo, vai nos ensinando, que nós vamos migrando de um mundo como nós temos hoje, de provas e expiações, para um mundo de regeneração, depois para um mundo feliz, depois para um mundo angélico, nós aprendemos que a cada mundo desse nós vamos melhorando, até que chegamos ao final, como diz Kardec, dentro do céu e inferno, e somos merecedores de conhecer a grandeza de Deus, os ensinamentos de Deus, de trabalhar para Ele em outros mundos. Porque é muito bonito que Deus nos coloca a responsabilidade em nossas mãos. E todos nós, por mais indisciplinados que sejamos, todos nós, por mais sofredores que sejamos, podemos auxiliar no melhoramento do mundo. E a partir desse momento, nós estamos sendo instrumentos da espiritualidade. Nós estamos sendo instrumentos do bem. Toda vez que nós fazemos um bem, nós estamos sendo instrumentos. Olha que coisa linda. Tem uma frase de... Eu acredito que seja de Paulo, não estou lembrado muito. Que diz o seguinte: qualquer um pode ser médio dos espíritos. Porque todos nós, no fundo, temos um mínimo de mediunidade e podemos dar comunicação espiritual, podemos dar comunicação mental, podemos fazer tudo. Mas de volta completa, dizendo que nem todo mundo pode ser médio do bem. Porque aquele que é médio do bem é aquele que escolhe fazer o bem. Então o convite de Deus não é para que nós sejamos médiuns dos espíritos, é para que nós sejamos médios do bem. E sendo médios do bem, trabalhando no bem, fazendo o bem, alicercemos e busquemos fortalecer o céu que está dentro de nós. Que Jesus nos abençoe agora. Ah. Porque todos nós aprendemos algo para melhorar as nossas vidas e passamos, mais uma vez, a compreender essa visão espírita acerca do céu. Essa visão nos mostra que na parte espiritual, a cada um de nós será nos dado conforme as nossas obras e as nossas ações, ou também, como a Rosa nos diz, que a semeadura é livre, a colheita, porém, é obrigatória. Vamos até nos nossos momentos de reflexão, nos nossos momentos de espírito e dificuldade, nossos momentos também, até às vezes nos nossos sonhos, muitas vezes nós nos encontramos em vários sonhos espirituais não muito bons, e às vezes em sonhos espirituais muito bons, e isso marca aquela ideia de que o espírito não para quando nós dormimos. O espírito prossegue trabalhando na espiritualidade, e de acordo com as nossas ondas mentais, com os pensamentos, nós vamos nos sintonizar com o bem ou com aquele que temporariamente ainda está bem. Beijo, nós vamos fazer a prece final, você passa para si, vai ser passo individual, só recordando o passo, uma transfusão de energia, uma transição de energia, e ele tem um objetivo, naturalmente, nós recolhemos o silêncio, o prece, e desejar mais ainda o auxílio da espiritualidade. Nós vamos fazer a prece, em seguida vai ter o passo individual. Amigo Jesus, e a espiritualidade que faz presente aqui nesta casa de oração, neste momento em que nos reunimos em teu nome, Jesus, agradecemos tantos conhecimentos, tantos alertas, tantas orientações, a existência também dessa instituição como ponto de luz em nossas vidas, em nossa grande caminhada, em nossa existência. Agradecemos por esse esclarecimento. E ao mesmo tempo rogamos a espiritualidade para auxiliar a todos os espíritos desencarnados que aqui se encontram, a auxiliar aqueles que não puderam estar aqui, a auxiliar a todos os trabalhadores dessa casa, os ex-trabalhadores dessa casa e também aqueles que neste momento estão passando por dificuldade em qualquer campo de suas vidas, que a paz, que a espiritualidade possa nos inspirar na nossa caminhada para prosseguirmos, acertando cada vez mais sobre todos os sentidos. E assim, encerramos com muita paz e harmonia a primeira etapa dos trabalhos desta noite.